5557, decola aos 22, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 5557, cruzando 2000, seu escuta. Boa, 5557, contato radar, sobre nível 300, CWL. 300 na Dael, 5557. Autoriza dar presente com referência direto do bridge? Direto Leda. Direto Leda, obrigado. 3399, chama o centro Recife, frequência 133 do sinal 25, secundária 1251. Recife 3325, secundária 251, da 3399. DIP 5557, chama Recife, frequência 1-3325, secundário 1251, bom voo. Agora com Recife 3325 e 1251, obrigado, bom trabalho. Deltan 3601 com a Delta. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 3600, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, decola da pista 10, curva direita, saída da El Leda, após Bridge, controle 120.8, torre 18.95, transponda 5074. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 300, via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, DCC Bridge, escola da 10, curva direita após, saída da El Leda, após Boa Bridge. Controle 1208, correio 2295, 5074, transponde 3601, pessoal. Correto, chamo pronto estacionamento. Camarada. alta baixa. 3601, puxa sonar no 1. Autorizado, reporte pronto pro táxi. Paraná. táxi Santos, linha 01, apenas o PLB 181, a bordo 45, a bordo 45. Uno 81, 4 horas e 20, alternativa. Galeão. O 73, bom dia. Autorizado táxi via Índia e Alfa, ponto de espera 1-0, transferência. Então 3601. Ativo, via Índia e Alfa, ponto de espera, ponto de espera 3601. É, o seu nível original não era esse não, né? Era outro, né? É 300. Ah, então tudo bem. Permanece. 300 autorizado. Lá na próxima estação Golfo, na Batalha. Tempo? No máximo 20 minutos. E qual a sua posição agora? Parte 3, posição número 2. Está livre o reboque até a Taxiway Golf para testar os motores. Reporte ingressando na Taxiway Alpha a princípio. Autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento 0-2, 0 graus com 0-2 nós. Gente, a linha decola no 03, 601. A matrícula do azul confirmando é Alfa Yankee E. Alfa Yankee November. Alfa Yankee November, ciente. A 3601, decola o 53, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, 3601, decolou, perdiço daí, ó. O 3601, contato radar, sobre o nível 300, na cidade da El. Sem restrições para o 300, certo? 3601. 3601 não pode aproar líder? Livre. Tá boa. Salvador, Alfa November, é pronto para ingressar na Taxi Alfa. Obrigado. Obrigado. Salvador, 3601, poderia voar na Proje Bridge? 3601, chama o centro agora na frequência 13325, secundário em 251 e fazendo essa solicitação mesmo. Sim, a gente só vai chamar o centro da 3601. chamar minha 251, bom dia, centro da Delta. 251, Guarulhos, 360 autorizado. Via Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, pode descer de trilha, pode vir conforme rota. Recorda 10, primeira curva direita, da Eulia da Bridge a saída, 1208 controle, 51-4 responde, 625. 360, Alfa Zulu 10 Bridge, Alfa Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, roda 10, primeira curva direita da Eulia da Bridge, 208, 51-4, hoje é 62, responde. 51-4, responde. Após Bridge interceptar o Peso Luno 6, pode parar conforme rota. Que da Eulia da Bridge, em Bridge, o Peso Luno 6, pode conforme a rota. Em Bridge, o Peso Luno 6, para o Hotel Zulu, conforme a rota. Poxa, 6, 2, 5, 4. 2, 5, 4, correto. Reposto pronto para fechamento. Boa, 2.